desperdício de água, desperdício de sonhos, desperdício de lágrimas, desperdício de tudo, desperdício do som, desperdício que eu gosto, desperdício tão bom, desperdício de tudo, desperdício, desperdício de tudo, desperdício, desperdício de tudo, desperdício, desperdício de tudo, desperdício de coisas, desperdício de nomes, desperdício dos anos, desperdício que eu vi, o desperdício de grana, desperdício é assim, desperdício constante, desperdício sem fim, desperdício de tudo, desperdício, desperdício de tudo, desperdício, desperdício de tudo, desperdício, desperdício de tudo, desperdício. Desperdício de água, desperdício de sonhos, desperdício de lágrimas, desperdício de tudo, desperdício do som, desperdício que eu gosto, desperdício tão bom, desperdício de tudo, desperdício, desperdício de tudo, desperdício, desperdício de tudo, desperdício, desperdício de tudo, desperdício de coisas, desperdício de nomes, desperdício dos anos, desperdício que eu vi, o desperdício de grana, desperdício é assim, desperdício constante, desperdício sem fim, desperdício de tudo, desperdício.